Mille 24.000 pés azul 4231. Sonizado, tá 3305. Peixe 05, complete a aproximação final, chame Torre Salvador em 1895. 295, tá 3305. Salvador, boa noite, tá 3305, final da 190, baixar pra lá. Tá 3305, tráfego avistado, autorizado, pouso na turno 0, vento 150 graus 059, ajuste altímetro 0020. Lembre pouso no 0, 3305. Comandador 24, décima 5, 3000 pés, ajuste no 020. A livre da restrição de altitude em TAP. 3.000 em TAP. 3.020. A livre da restrição em TAP. 246, após estrela Duna, autorizada a aproximação final da pista no zero. Sim, de bom, 246, autorizado a aproximação, pista no zero. Roger. Total parked, vacate frequency. 224. Controle Salvador, boa noite, gol 1-888, informação alfa. 1-888, identifique, vê se mantém o nível de voo 070 na chegada bom. 070 na bom, voo 1-888. 1-170, deve se manter o 050. 050, voo 1-170. É 224, desce a 2000 pés, após a posição ISAP, mantenha a presente proa, o seu limite é o custo do localizador, e o número 3 para aproximar. Posse ISAP, mantém proa, aguardando o limite do localizador, né, 224. 2000 pés a descida, né, 224. 2000. Sala 40, próxima direita, Runa 209, só. 209 livrado, obrigado. 3305. Solo, boa noite. Na 3305, livrou. 305 via Alfa, reporte para ingresso do táxi Juliette. Vai reportar Juliette, 3305. 3305 para siga Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05-3305. A zero autorizado a aproximação final da pista no zero. Direita, 060 autorizado, direita, 6224. O 1170 reduz a velocidade a 220 mais. 220 reduzir. De Salvador, 131-78, formação Alfa. 6178, identifique, desse mantém o 060, chegada a Mari. Identificou 060, Mari, 3178. O Azul 4235, a partir de pé, está autorizado? Negativo, ainda na minha escuta, aguardando autorização. Salvador Azul 4980, formação Alfa. Azul 4980, boa noite, pronto, pop. Afirma, o 4980. Autorizado Recife, nível 350, via rota Epsilon 17, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, no perfil da subida Pucajamo-Aru, frequência do controle 120.8 e o transponder 5565. É 313, identifique, desse mantém o 080, chegada boa. 080 na boa, 6313, certificado. Voo 1170, vento radar sequenciamento, curva esquerda, voo e proa 010, limite ao lote. 090, limitado lote, voo 1170. Correção 4980. Chama. Aproximação, chame torre no 895. Completando 10295. Com 1170, desce a 3.000 pés, ajuste no 020. 3.020, no 070. Com 1170, agora vou Iduna para a final IAS. Iduna, vou 1170. Senhor 224, no localizador, complete aproximação, chame torre, 1895. Voadora? Isso, voadora, 1170. Voadora, então. 1020. Tem cruzado com o de São Lazena, com 1246. Com 1170, desce a 2.000 pés, por onde Duna autorizada a aproximação final. 2.000 autorizada a aproximação, 1170. Aproximação aguardando autorização de pouso. Na escuta. Salvador, OTAN 9266, formação Alfa. 9266, identifique, desse mantém o 070 na chegada Mari. 070 na Mari, OTAN 9266, identificou. American 230 to Miami, flight level 360, stand by your signal gate 11. Hey, we'll stand by, we got information Alpha, standing by. Roger. 888-10, mantém 4.000 pés, ajuste no 020. 4.000-1020, gol no 888. Ané 6224. Autorizado pouso pistão no 0, vento é 160 graus 05 nós, o ajuste altímetro no 020. Pouso 6224. 1-1-8-9-5. 1-8-9-5. Bora, daqui a pouco. Oi, Salvador, boa noite. O 1-1-7-0, estabilizado em ILS. Visual com campo. O 1-1-7-0, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso número 2. Sente agora. Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. 35. Chiné 6224, sobe aos 48. Libere próxima à direita, 1219, sol. 219. Com 1888, redução de velocidade a 220 nós. 220, 888. 2178, velocidade? Com 250. Gente, mantenha. 224, ligou. Autorizado pouso pistão na 0, vento é 1-50 graus 05 nós, o ajuste 020. Pouso na 0, gol na 0, 1-1-70. Quem me chamou no solo? Oxanã 6224. Oxanã 6224, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, boa noite. Sam 9266, desce e mantém o 050. 050-9266. Sam 6313, desce e mantém o 050. 050-6313. 0, solo 50, libere próximo à direita, no 219, solo. 219, boa noite. 190 nós, 2000 pés, pode descer direto? Direto. Ok. Então, e o 5972, 13 milhas. E o 5972, aguardando autorização, é o número 2 se aproximando para o 90. 5972. Salvador, boa noite, gol 1170, Livorno, escuta. Gol 1170, boa noite, prossiga ataque via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10, gol 1170. 2000, 1880. American 230 ready. American 230 clear to Miami, initially flight level 340 via Up Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, after Up Zulu 7 until Bravo Echo Lima, and after according to your flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, and Nini transition. November Echo, November India, Mike transition. Salvador departure 120.8 and squawk 5077. American 230. Okay, American 230 clear to Miami, flight level 340 initially. Your upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra. Upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima. Upper Gulf 447 and flight plan roof. Runway 10 departure left turn and normal departure, Momo departure with a NEDM transition, and departure is 120.8, squawk 5077. America 230, the departure Momo and Nini. November Echo, November India Mike transition. Yes sir, November India, November Echo Mike transition. We got that. Thank you. Roger, come back right for pushback and start. American 230. Okay, we'll call ready for push and start. 3000, 1020, 9266. PM 303, 15, 4000 pés. Continua 020, desce a 4000 pés. O ajuste no 020. 620, 4000, 13, 13. 9266, após estátua, você mantém proa sobre vetor radar, o limite ao fluxo do localizador. Após estátua, mantém a proa limitada pelo localizador, Antan 9266. 9972, autorizado pouso pistão na 0, vento 150 graus 07 nós, o ajuste de altímetro na 020. Vende, perigoso, Rio 5972. Paralog, 1888. Prêmio 303, vetor radar sequenciamento, curva direita, voo Ipura 230, limite ao curso do localizador. Direita 130, limite ao curso do localizador, 303. 266 da TAM, 1809 na velocidade. Redução TAM, 9266. Localizador TAM, 3178. Pede aproximação final, chame torre 1895, TAM, 3178. 285, Salvador TAM, 3178. TAM, 3178, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. TAM 9266, direita, proa 060, autorizado a aproximação final. 060, estou autorizado, TAM 9266. Possível reduzir a aproximação 9266. Já com 160 nós, TAM 9266, vai reduzir. Sim. TAM 72, solo 56, direita, no 219. Direita, 1219. 972, boa noite. Gente, mas 4980, pushback acionamento tá na... tá no portão 1. Oi, 988, boa noite. Perceptou o curso do localizador, tá 9266. Ativo, prossegue na aproximação final e ainda me escuta, 9266. Bom? Não? Pera, pois. Me monta meia dúzia, Romeu. O azul 4980 copiou a autorização de push. Reduzindo 1-0, Wagner. Ativo 6303. Curva esquerda por 160 e intercepta a aproximação final. Esquerda 160 para interceptar a final, 6303. 9266 da TAM. Aproximação final, chame torre no 8 decimal 95. 895-9266. Eu autorizado, pouso de 190, vem até 150 graus 059, o ajuste altímetro no 020. Autorizado, pouso, pista 10, metro 3, 178. American 230 is ready to push and start gate 11. Lockdown 0, 7303. 7303, reduza para aproximação, segue o recolho da TAM e a sua frente em 6 milhas. Complete a final, chame torre no 8 de semana 9. Reduzindo 108-95-6303. Tá no 9266, continua a aproximação, aguardando o estalivo. 178, solo 59, direito no 219. Direito no 319, 11888. Autorizado pouso pistola na 0, vento é 150 graus 059, o ajuste de altímetro na 020. Fizeram pouso na 0 com 1020, 1888. American 230, pushback and startup approved, call me back, ready for taxi. Clear, push and start, we'll call ready for taxi, American 230. Salvador, boa noite, chegou 970, sempre da X-Ray. Move 70, identifique, terça via para o 050, chegada Mari. Via, chegada Mari, informação Alfa, pode voar direto Mari? Autorizado. Autorizado Mari, ou 970. Na verdade não era nem mar, era duna, é possível voar duna? Para sim, pode voar duna. E bora. Oi? 1-1-8-8-8, solo 0-1 no direito no 2-1 decimal 9. 19, boa noite. Tan 9266, autorizado pouso pistão 0, vento 160 graus 05 nós, o ajuste 1020. Autorizado pouso na pista 10, Tan 9266, 1020. Eu vou Alfa, Kilo, 1 na linha posição, 888. Salvador, boa noite, na 3305, informação Alfa 330, recife. 6313, continue a aproximação, aguardando o pistoleiro. Aguardando o pistoleiro, 6313. Autorizado Recife, nível 330, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Cuca, Jamo, Aru, após DCT Recife. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5574. Autorizado Recife 330 nível, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Jamo, Aru, depois Recife. 120, decimal 8, ao controle 5574, transponder 3305. Planejamento correto, portão 5, é o 05, chame pronto, o TAN 3305. Vai chamar, obrigado. Solo 03, livre a próxima direita, 1219, solo. 219, boa. Solo Salvador, o TAN 9266, livrou a pista. 313, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus 07 nós, o ajuste de altímetro no 020. Autorizado pouso pistão no zero, acenar 63 ou 90. Cliente, aguarde para iniciar o push, Rio Azul 4980, 757 da American Airlines, já finalizou o pushback no setor sul do pátio, vai iniciar o táxi. Sim, vai aguardar. Ouro 970, desce para 2000 pés, ajuste no 020. 2000 pés, 1020, 970. Chané 6313, solo 05, livre próximo à direita, solo no 219. Na direita, 219, Chané 63, zona 3. Aguarde para ingresso, TAN 9266, mantente da Juliette. Da Juliette, 9266. Ground American 230, the taxi. American 230, taxi approved via May Apron and Taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1020. Have a nice trip, sir. 1020, we'll stay on the apron and then via India, hold short of 10, tower 118.95. Thank you. Fala, Salvador, Livro. Chené 6313, boa noite, prossiga via Alpha e reporte antes da Taxiway Juliette. Tiago Guilherme Alfa, repórter número 2763, na Terra do Norte. Salvador, boa noite, é o Xander 6224, gente da informação Alfa, nível 230, Aracaju. O Xander 6224, tem um 190 já pré-aprovado, solicita o 230? Não, 190 então, o Xander 6224. Cliente número 1 para cópia, aguardando só um minuto, o Xander 6224. Não aguardo. Rotan 9266, dê passagem ao 757 da American Airlines, após ingresso a Juliette, portão 08. Juliette pro 08 após o 57 da América, o 9266. Boa noite, Azul 5001. Azul 5001 no Guarulhos 360, número 2 para cópia, aguardando o portão 09. Previsão da subida? Nael, Leda, Motiva. Copiado na disputa, obrigado. América, agilizar um pouquinho o táxi, senhor. America 230 ground. America 230, go ahead. Could you expedite your taxi, please? Yes, we will. Da Avianca, que vai ingressar no portão 04, à sua esquerda. Após o ingresso do Airbus da Avianca, autorizado iniciar no 01, nos chama pronto para o táxi. Após o ingresso da Avianca no 4, autorizado, chama táxi no 4980. O Xané 6313, Juliette, portão 04. Juliette 04, 6313. O Xané 6224, cópia. Firmo, pronto, cópia, Xané 6224. Aracaju, nível 190, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde, via Golf 677. O controle opera 120, decimal 8, e o transponder 0264, Oxané 6224. Autorizado, Aracaju, nível 190, decola da pistão no zero, curva à esquerda, sai da Conde, pode descer para Golf 677. Controle 208, o transponder 0264, o Xané 6224. Correto, 0264, portão 03, chame pronto, o Xané 6224. Agora pronto. 70 autorizado, aproximação final. Ah, 17-0, né? Tower, American 230 is ready at the end. American 230, clear to line up and take off runway 10. Wind is 140 degrees 07 knots and altimeter setting 1020. 1020, clear to line up and take off runway 10, American 230. Zero, 03. 5.001 aprovado, Guarulhos 360 é o nível, decola da pista no zero, curva direita, subida da Euleda Motiva, Upper Zulu 10 até Taubaté, 128 é o controle, 5.003 é o código azul, 5.001. Correto, nível 360, chame pronto, portão 09, o azul 5001. Chamarei aqui no portão 9, obrigado. Salvador, portão 5. O azul 490, chame táxi. Chama. Portão 3305, no portão 05, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Rápido, Salvador, vou falar o meu CA, papai de leve. Diga. Tio, senhor, por acaso o senhor teria o horário previsto de chegar aqui em Salvador do Avianca 6212? Romeu Charlie, Salvador, Serra Delta, Alfa, Mike, o nível 260, confirme o pátio e a pista para decolagem. O pátio, estou no Aero Sky, vai decolar da 1 no 1 minuto para cópia, o Charlie, Alfa Charlie. Senhor Salvador, boa noite, Azul 4959, com informação Alfa, Yels. Bruno 970, tráfego do estado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 06 dúzia de nós, o ajuste de altímetro no 020. Vente depois na 10, voo 970. American Airline 230, airborne at 14. Departure control on frequency 120.8. 120.8, 230, good night. Após Elefa, DCT MUPEV, após MUPEV, prossegue conforme roda do plano de voo. Frequência do controle 120.8 e o transponder é 5005. Autorizado. Ok, estou confirmando a saída Arbor, após Arbor Elefa, Eco Lima Eco Fox Alpha, após DCT MUPEV, Mike Uniforme Papá Eco Vitor e após conforme roda do plano. Cruzamento correto, qual o POB? 503 a bordo, para acionamento e táxi, torre 118.95, o ajuste no 020, tem um bom voo, Charlie Alpha Charlie. Para o táxi, o 4980, alternando Aracaju, 1330 de autonomia, 55 a bordo. Usado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 020, tem um bom voo, azul 4980. Direita Índia, ponto de espera torre 118.95, 1020, azul 4980, boa noite. Salvador alternativa, 3 horas e 45. Após Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1020, tenha um bom voo. Frente Índia, 895, no ponto de espera da 10, bom trabalho, 3305. 1490. Cópia. Autorizado Ilhéus, nível 140. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral, Golf 677, controle 120.8 e o transponder 0263. Ideal GM 140, pela pista 10 com curva à direita, executando a Coral, Golf 677, controle 120.8, 0263 no transponder. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto, o azul 4959. Azul 4980, autorizada a decolagem pistão 0, vento 160 graus 07 nós, o ajuste é altímetro 020. Teve decolagem 10, ajustado 020, azul 4980. Goma Mar 7 litros. 219. 07. Alfa Juliette para o 07, Goma Mar 7. Serra Papai Juliette, desce a 2000 pés, ajuste no 020. Para 2000 no 020, Serra Papai Juliette. Ativo, autorizado a aproximação final, reporte estabilizado. Estabilizado. Serra Papai Juliette. Reporte estabilizado no final, Serra Papai Juliette. Boa noite. 3305, da 10, pronto. 3305, autorizado a alinhar e manter para o 10. Alinha e mantém. 10-3305. Azul 4980, decolado azul 18, controle 1208. Controle 1208, azul 4980. Muito obrigado, uma boa noite. Contra 980, contato radar na decolagem, saída Fuca, sobe o nível de voo 350, vigilância. Fuca, sobe o 350, vigilância, azul 4980. Salvador é azul 4959, pátio 3, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, chame pronto para o táxi, sou azul 4959. Trabalho em táxi. Então 3305, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 150 graus 0612 de nós, o ajuste altímetro no 020. Iniciando, cabeceira 10, tá 33. Zero. Heineken 230, contact Mississippi Center, frequency 126.85, enable 125.45. Okay, 126.85, if enable 125.45, American 230, good night. Okay. 5, decolado aos 22, controle 1208. 208, 360. 360, pronto, copy? Pronto, copy, M3 na autorizado Guarulhos, nível 360, via rota up, Zulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5557. É 1303, autorizado Guarulhos, nível 360, veio pelo Zulu 10, até Taubaté. Decolando a 10, com curva à direita, CDL, Leda Motiva, 1208, controle, 5557, transponder. Cotejamento correto, portão 04, chame pronto, achando a 63, 13. Boa na próxima, 1303, né? Azul 4959 para o TAC, 55 pessoas a bordo, alternando para Caju, com 3 horas e 30 de autonomia. Azul 4959, autorizado táxi, via Pátio 3, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, Torre, 118.95, ajuste no 020, tenha um bom voo. Pátio 3, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 1895, boa noite. Charlie, Alfa Charlie, prossiga. Uno 2685, 12545, azul 4980. Muito obrigado, senhor. Boa noite. Você é Rafa Pajuliette, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. O senhor está estabilizado agora, vai chamar 1895, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Papai Romeu Serra, Papai Juliette, para você. Estabilizado na final, senhor, na pista 1-0. Gente, aguardando pista livre. Ok, aguardando pista livre. E a Papai Juliette, passou do... Oi, Salvador, boa noite. Azul 4959, ponto de pesar 1-0, Salvador. Azul 4959, ali em decola de imediato? Sim. Autorizado, via Charlie, aliás, decolar pistão 10, vento 140 graus 059, o ajuste altímetro 0020. Vamos tráfego passando o marcador externo, no momento, é, um jatinho. Sim, está Papa Romeu Serra, Papá Juliette, confirma o tipo da aeronave? F-50 Papá, um pé não tem. São Salvador, Xanem 1224, pushback, acionamento, portão 3. Autorizado, chame táxi, Xanem 1224. Autorizado, chamada táxi, ou Xanem 1224. Positivo, livre posto, 1-0, Papai Romeu Serra, Papai Juliette. Azul 4959, decolado aos 27, controle 1208. 1208, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4959. 4959, contato radar na decolagem, só Danilo de voo 140, voo direto Coral. Direto Coral, 4959. Terra Kilo Índia, desce a 2000 pés, ajuste 1020. 2020, Terra Kilo Índia. Salvador Azul 5001, posição 9, pushback acionamento. Azul 5001, autorizado pushback acionar, chame táxi. Autorizado push 5001. Olá, meu CA, Papai Juliette, solo aos 28, libera a direita, 1219, solo. Liberando a direita, vai ser uma solo 219, CA, Papai Juliette, ligado, ONAI. Confirma somente o PAT, Papai Juliette. PAT 5, senhor. 7. Papai Romeu, Serra, Papai Juliette, boa noite. Prossiga o táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, Serra, Papai Juliette. Salô, Salvador, boa noite, Sideral 9973, confirmação Bravo. Autorizada a aproximação final da pista no 10. Ao Kilo Índia, autorizado. Obrigado. 605, chama Centro Recife, 12085, alterna 2545. Recife 12085, 2545, tá 3305, boa noite. Oxené 6224, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1020, tenha um bom voo. Taxa de direita via Índia, ponto de espera, torre 1995, Oceané, 1024, obrigado. Fique dessa via Bonso para 4.000 pés, ajuste em Salvador no 020. Explicou, via Bonso 4.000, com 0020, bom no 723. A 9973, cópia. Copia. Autorizado com fins, nível 360, via rota UP Zulu 21 até Depot, após DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5016, sideral 9973. Autorizado com fins, nível 360, UP Zulu 21 até Depot, depois DCT. Decolada 10, curva direita, Arbor Elefa. Chama o controle 208, transponda 50 no meia, sideral 9973. Cotejamento correto, parte 3, chame pronto, sideral 9973. Amará. Charlie Alfa Charlie, autorizado ali e manter pistão no 7. Dano localizado embaixo do travado, Serra Kilo Índia. Eu me torre no 895, Serra Kilo Índia. 995, Kilo Índia, obrigado, boa noite. Pode. Radar 190, tensão mais próxima, cancelar e prosseguir para 17. Gente, reporte sobre o externo para o cancelamento Sierra Kilo-India. Existe uma aeronave alinhando o cabeceiro na 7, pretende decolar. O estimado para decolagem é de 1 minuto. Positivo. Charlie, condição de agilizar o táxi, cabeceiro na 7. Salvador, boa noite, Oxanem 624, ponto de espera, pistão 0 pronto. Oxanem 624, autorizado a linha e decolar pistão 0, vento 140 graus, 0,6 de nós, ajuste o altímetro no 020. Como aeronave, uma milha marcada externa. Ali decola pistão 0, Oxanem 624. Avisou. Papa Romeu Serra, Papai Juliette, de passagem ao Embraer da Azul, após ingresso a Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike reporta no Taxiway Quebec para o cruzamento da 17, Serra Papai Juliette. Uno, ajuste de altímetro no 020. É, aquilo ainda passando externo, mas 0,7 milhas vai cancelar para a 17. Serra Kilo India, cancelado aos 33, curva à esquerda, bate pela direita, aguarde autorização de pouso, pistão no 7. Papai Romeu, Charlie Alfa Charlie, decolando os 34, controle 208. Controle 208, boa noite, Charlie Alfa Charlie. Controle, Papai Romeu, Charlie Alfa Charlie. Espera, pronto, pista 10. Azul 5001, autorizado alinhar e manter pista 10. Tem azul 5001. Serra Kilo-India, autorizado girar base no 7, reporte na curta, embaixo travado. Batalha, Serra Kilo-India.